a mesma certeza. Todo dia sempre café na mesa. Todo dia leio jornais. Todo dia as mesmas notícias. Guerra, fome, morte, eu tomando café da manhã. O frango adoece na China e a vaca enlouquece na Inglaterra. Uma grande onda indonésia invadiu e a onda do lixo invadiu o Brasil. Meu vizinho do seu rádio ligado no café da manhã. O clima está perfeito pra praia, mas eu tenho que ir pro trabalho, baby. Enquanto a bolsa cai no país, nos outros homens enchem as carteiras, e eu aqui sem grana tomando meu café da manhã. O Papa beija o solo da terra e ainda não há paz entre as nações. A sonda se perdeu no espaço. Meu time é o verdadeiro fracasso. E agora chamam de breakfast meu café da manhã. Meu breakfast da manhã. Meu breakfast da manhã. Meu breakfast. Guerra, fome, morte, eu tomando café da manhã. O frango adoece na China e a vaca enlouquece na Inglaterra. Uma grande onda indonésia invadiu e a onda do lixo invadiu o Brasil. Meu vizinho no seu rádio ligado no café da manhã. O clima está perfeito pra praia, mas eu tenho que ir pro trabalho, baby. Enquanto a bolsa cai no país, nos outros homens enchem as carteiras, e eu aqui sem grana tomando meu café da manhã. O Papa beija o solo da terra e ainda não há paz.